A minha rima surte efeito em qualquer um. Não sou estrago causado por calibre nenhum, mas trago expressão, eu causo impressão. Sou mais sincero do que o ódio de Lampião, pisado por qualquer guarnição policial, aplaudido em território marginal. Representante do meu forte povo nordestino, minha embolada sou a massa que badala os ensino. O meu discurso é grave, mesmo assim te faz se divertir. É pra ouvir, assimilar, refletir, meu solo é firme. Por isso piso despreocupado, aqui não existe santo. Na hora do pecado, esteja recuado, acuado, longe de problema. Da perseguição segura dos cães do sistema. Tiger, meu irmão, se apresenta, chega junto. Mostra a rima nordestina e prossegue o assunto. Eu sou mais sério do que você imagina. Sou cabeça feita na rua e tenho disciplina. As mudadas da vida pra passar, peço licença. Malandragem pra mim é ter respeito e consciência. Não vou girar o tambor porque não tenho motivo. Sou anticrime e continuo vivo, ativo, lutando pelo meu povo, fazendo a minha parte, seguindo as doutrinas do hip hop. É minha arte, mas mesmo assim, tome cuidado comigo. Não gosto de falsidade, não diga que é meu amigo. Eu sou antigo na lei do subúrbio, não percebeu que o baculejo que você leva é diferente do meu. A diferença é minha cor e é classe social. O branco é a vítima e o negro o marginal. Generalização prejudicial, chega junto no refrão comigo, Zebral. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. Silêncio. Vou ser um assunto exclusivo no seu raciocínio. Vou praticar em sua mente um diferente extermínio. Eliminar seu pensamento sujo sem fundamento, apenas com a verdade e meus simples talentos. Me colocar de frente a frente com os revoltosos, me infiltrar no ensino de criminosos. O explosivo aqui está pra ser acionado, com certeza por alguém no momento revoltado. Um desempregado, um cidadão honesto sem saída, com dois filhos pra criar sozinho na vida. Imagine o que se passa na cabeça de um homem que enfrenta a guerra urbana, a polícia, a fome, que nas orações pede pra não praticar outro erro, que não se renda aos conflitos causados pelo governo. É essa situação que me deixa arretado. Comigo tome cuidado e sinto o clima. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Mas a revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina. A revolta aumentou, vamos partir pra cima. Chegamos mais sério do que você imagina.